Nessa festa, gente bonita, interessante. Uma linda de cabelo vermelho me recebe, namorado todo mundo muito alegre, unido. Fashion, muito legal, muito estranho, muita gente, tem comida, vídeo estranho, toca som, fashion pra caralho. Veja, muita gente, gente bonita, na sua direção, vídeo estranho, gente inteligente, deleuze, gosta de forró, nossa salsa, gosta de Sonic Youth, muito Sonic Youth, vídeo trash, pipoca, micro-ondas, gosta muito disso, faz muita coisa. Exóticos, como a Índia, Cazaquistão, e já foi uma pra Suécia, quando terminou com a namorada, na verdade ele terminou com a namorada, ele viajou para a Suécia. Áustria, fashion pra caralho, cabelo vermelho, delineia nas cuidões, demonstrando toda a graça da mulher moderna brasileira, de garagem, e sua independência umbigo, em relação às cuidões, constantemente que ela braço, e sua capacidade de se relacionar com outras mulheres está se tornando cada vez mais independente. E...